prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Pinta com cores fecundas a mata perdida. Frutos e flores exalam perfumes que a nós. Que música gostosa de ouvir, Ilka. Vamos escutar mais um pouquinho. É inspiração nos poemas de amor. Brasileira, espécie da flora que atrai atenção. Daqui a pouco a gente vai ouvir esta canção por inteiro. Como você pôde perceber, ela trata do maracujá, que também é o tema deste Prosa Rural. Nossa, Macau, eu adoro maracujá, mas confesso que não sei muita coisa sobre esse fruto e seu cultivo. Pois é, eu também adoro maracujá e por isso ultimamente ando lendo muita coisa sobre esse fruto. Você sabia que o Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de maracujá, Ilka? Não, não sabia não, Macau. Pois é, a produção brasileira de quase 1 milhão de toneladas por ano corresponde a mais de 80% do maracujá produzido no mundo. Nossa, que interessante! E qual é a origem do maracujá, você sabe? Então, outra informação que muita gente não sabe é que o maracujá é uma cultura essencialmente brasileira. Existem mais de 450 espécies diferentes, sendo que 200 são nativas do Brasil e encontradas principalmente no Cerrado e na região amazônica. É, Macau, pelo jeito você andou mesmo lendo muitos livros sobre o maracujá, hein? Li mesmo, Ilka. Trata-se de uma cultura fascinante. E isso se torna mais interessante ainda quando você descobre que o maracujá é uma ótima alternativa para micro, pequenos e médios agricultores de todos os estados do Brasil. Como assim? Fala mais sobre isso. É isso mesmo, Ilka. O maracujá é uma cultura muito democrática. Mas, ao que parece, os agricultores familiares são os que mais se adaptam ao seu cultivo. Você acredita que é possível, com pouco mais de 1 hectare de terra, produzir maracujá suficiente para manter uma família no campo? Nossa, mas isso é muito bom! É, mas para isso, é bem verdade que o fruticultor deve ter a vocação para essa atividade, que normalmente exige o uso de tecnologia e mão de obra especializada. E como é o trabalho de pesquisas com maracujá? Bom, sobre esse assunto, a jornalista Juliana Caldas conversou com o pesquisador Fábio Faleiro, da Embrapa Cerrados. Vamos ouvir. Um dedo de prosa. Qual a importância dessas espécies nativas ou silvestres para as pesquisas com o maracujá na Embrapa? Ah, são muito importantes, por exemplo, para o melhoramento genético das espécies comerciais. Então, essas espécies silvestres elas fornecem genes de interesse. Por exemplo, muitas espécies silvestres são muito resistentes a doenças. Então, a gente pode transferir essa resistência para os materiais comerciais. Assim como, por exemplo, algumas espécies silvestres elas têm uma longevidade muito grande. Muitas espécies duram 20, às vezes 30 anos. Então, a gente pode tentar transferir essas características para os materiais comerciais. Outra coisa interessante é que algumas espécies produzem na entressafra. Então, tentar transferir também essa característica. Uma característica também importante das espécies silvestres, algumas delas têm a polpa vermelha. Então a gente pode tentar aumentar a tonalidade desse amarelo, né, do maracujá com uma coloração mais forte, mais vermelha, né? Outra utilidade das espécies silvestres é servir como porta-enxerto. Algumas regiões do Nordeste, principalmente no Mato Grosso, enfrentam graves problemas com uma doença chamada fusariose. É uma doença muito séria no maracujá. E a alternativa que a pesquisa está desenvolvendo agora nos últimos anos é utilizar espécies silvestres como porta-enxerto. E outras utilidades, por exemplo, algumas espécies têm as flores muito bonitas, né? Que têm um potencial ornamental. Muitas delas têm propriedades funcionais, né? Que têm com substâncias que fazem bem para a saúde. E a questão de produzir frutas bem interessantes para diversificar a agricultura. Por exemplo, algumas espécies de maracujá você descasca igual a mexerica, outras você chupa igual a jabuticaba. Então, quer dizer, tem muito campo para a pesquisa poder trabalhar e desenvolver novos materiais. Ô Fábio, até o momento, quais cultivares já foram lançadas pela Embrapa e quais são as características desses materiais? A Embrapa ela desenvolve variedades e cultivares em quatro linhas principais. A gente tem a linha do maracujazeiro azedo, esse que a gente encontra no supermercado. Tem o maracujazeiro doce, que é difícil de encontrar, mas de vez em quando você encontra no supermercado esse maracujazeiro doce. Os produtores conhecem como maracujina. Tem o maracujá ornamental e o maracujá silvestre. Muitos desses maracujás silvestres, por exemplo, têm propriedades funcionais e medicinais, né? Até o momento, já foram lançadas quatro cultivares de maracujazeiro azedo, que é o BRS Gigante Amarelo, o BRS Sol do Cerrado, o BRS Ouro Vermelho e o BRS Rubi do Cerrado. De um modo geral, essas cultivares elas apresentam alta produtividade, melhor qualidade dos frutos, ou seja, frutos grandes, bonitos e com bom rendimento de polpa, e principalmente maior resistência e tolerância a doenças, né? O que vai exigir do produtor menor uso de defensivos agrícolas. E foram também lançadas, Juliana, a parte de maracujazeiro ornamental. A gente lançou o BRS Estrela do Cerrado, o BRS Rubiflora e o BRS Roseflora. Esses maracujás produzem uma grande quantidade de flores vermelhas, sendo recomendado para o paisagismo de grandes áreas como cercas e pérgolas. Ótimo! Vamos falar agora então do sistema de produção. Quais são as principais orientações que devem ser passadas para o produtor? O maracujá é uma planta muito generosa, ou seja, ela produz grande quantidade de flores e frutos praticamente o ano todo. Então, nesse sentido, o produtor deve retribuir o que a planta está oferecendo para ele. Então, algumas práticas como o espaldeiramento, as adubações de implantação, adubações de formação e produção, né? As podas, a questão da irrigação, a polinização manual e o controle de pragas e doenças são muito importantes. Logicamente que para o produtor conhecer todas essas práticas de manejo, é importante que ele procure assistência técnica. Fábio, qual o perfil desse fruticultor que trabalha com o cultivo do maracujá? O maracujá é uma planta, a gente diz, muito democrática, né? Ela pode ser cultivada por micro, pequenos, médios e grandes produtores. E é uma planta também interessante para ser cultivada no fundo do quintal e em pequenas chácaras, né? O cultivo comercial do maracujá tem se adaptado muito bem para a agricultura familiar, quando aquela família dispõe de um pequeno pedaço de terra. Muitas vezes, com um pouco mais de um hectare, que dá em torno de um campo de futebol, por exemplo, é possível ter uma produção economicamente suficiente para manter essa família no campo. Para isso, o fruticultor deve ter aquela vocação para a fruticultura, que normalmente são atividades que exigem o uso de tecnologia e mão de obra especializada. Quando a gente fala no perfil do agricultor, um ponto importante para os micro e pequenos agricultores é a sua organização, por exemplo, em associações e cooperativas, para eles se tornarem mais competitivos, tanto para comprar insumo da produção, quanto para vender a sua própria produção. E conta pra gente, existe alguma novidade em termos de cultivares e variedades para os próximos anos? Certamente, viu, Juliana? A gente está trabalhando e a Embrapa vai lançar nos próximos anos cultivares, por exemplo, de maracujazeiro doce, que não existe nenhuma ainda no mercado. E nós estamos trabalhando também algumas cultivares e variedades de maracujazeiro silvestre. E além de novas cultivares de maracujazeiro ornamental e maracujazeiro azedo. Macau, vamos contar então como os produtores de todo o país podem comprar as sementes. Vamos sim, Yuka. Essa informação é realmente muito importante. A compra das sementes pode ser feita pela internet no site www.campinas.spm, ou seja, S de sapo, P de pato, M de Maria, .embrapa.br e também pelo telefone DDD 19, telefone 3749-8888. Bom, agora vamos conversar com a dona Lucília Evangelista, de Lagoa Formosa, Goiás. Ela planta maracujá já há algum tempo e é um exemplo de sucesso que merece ser conhecido. Fala, produtor! Eu já tenho marcado, inclusive, esses mesmos que eu plantei agora, 7.700 pés, quando começa a produzir, vai direto pro mercado. Porque eu acho assim, o melhor, a pessoa tem que plantar e eu acho que a semente da Embrapa é muito boa, né? Dessa semente que a gente pega, é um maracujá bom, não tem defeito nenhum, né? O povo gosta, o mercado mesmo pega. Inclusive agora mesmo, Tem um cara que quer pegar agora 150 sacos para entregar, né, no mercado. Só que não tá caindo ainda essa quantia, que começou agora, né? Então, as pessoas saber procurar a semente certa, vou plantar, né? Porque às vezes pega, compra em qualquer lugar. Aí é uma semente, vai que sameia, aí o maracujá não dá nada. Aí, porque não presta, mas porque não procurei, tem que ter orientação também. E aí, se vem procurar, que a gente, assim, eu sempre, se eu tô com dúvida, eu chego na Embrapa, eu pergunto o Milton. Eu vou no, na Imaté, eu pergunto também pro Magela, né? Então, a gente tem que estar em cima também, tem que ir direto, ver o que, que tem. Ter todos os cuidados, porque se não tiver cuidado, não vai para frente. Obrigada, dona Lucília, por dividir com a gente sua experiência tão enriquecedora. E agora chegou a hora mais gostosa deste programa. Você vai aprender a fazer um frango ao molho de maracujá. Pitacos da Hora. Frango ao molho de maracujá. Olha só, para servir 4 pessoas, você vai precisar de 4 filés de peito de frango desossados, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de água, 5 maracujás, meio cubo de caldo de carne, sal e pimenta do reino a gosto. Agora vamos ver como se faz? Em uma panela, misture o açúcar com a água e leve ao fogo até formar uma calda em ponto de fio. Junte as polpas dos maracujás e o cubo de caldo de carne. Ferva por mais 10 minutinhos e reserve. Tempere os peitos de frango com sal e pimenta e grelhe-os em uma frigideira antiaderente untada. E sirva com um molho quente ou frio. Dica: essa receita é super fácil de fazer e fica pronta em no máximo 45 minutinhos. Parece apetitosa essa receita. A gente agradece a colega Andréia Barbosa pela receita de frango ao molho de maracujá, que veio lá da Embrapa Cerrados. E para finalizar de forma especial, vamos ouvir a música É o Maracujá, que tocamos um pedacinho no início do programa. A composição é do pesquisador Fábio Faleiro e de Giovanni Andrade, também da Embrapa Cerrados. Quem canta é o pesquisador Fábio Faleiro. Favas contadas. Encontrado em vales, montanhas, ladeiras e serras, no bioma cerrado, em outras terras brasileiras, nobre componente da ecologia, sua rara beleza transcende a poesia. Fruto dourado que encanta a população, que cura, alimenta, é produto de exportação, gera empregos, riqueza e renda, é da agricultura uma nobre oferenda. É o maracujá, é o fruto da paixão. Bela música essa, hein? Os nossos agradecimentos ao pesquisador Fábio Faleiro por participar de mais um Prosa Rural. E se você quiser saber mais sobre o cultivo do maracujá e especialmente sobre as variedades desenvolvidas pela Embrapa, entre em contato pelo telefone DDD 61 3388 9933. Repetindo, DDD 61 3388 9933. Esse é o telefone do Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa Cerrados. Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. 0800 646 1160. E a gente vai ficando por aqui. Então é isso, pessoal. Continue ligado nesta emissora e não perca o nosso próximo encontro. Até lá. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Juliana Caldas. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Cerrados.